Romeu Lima. Enganado no aeróbico, no solo, 2-1, autoridade backtrack após Costa Lima. Gol 1983 com 163 a bordo. Autonomia de 3 horas e 43 minutos, alternada Galeão. Todo 983, taxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre em 118, decimal meia, dúzia, o ajuste 1022, bom voo. 3 horas via parte principal, Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre em 118, meia dúzia, o ajuste 1022, obrigado, gol 1983. Azul 4207, desça para 2 mil pés, ajuste no 022. Solo é o voo 1397, puxa pé, estacionamento. Voo 397, no meia dúzia, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, voo 397. Controle, posse aérea 1398 em quilo, curva estabilizada. Isso é para 2000 pés, 1022. 376, curva esquerda, para 130, informe estabilizado. 376, esquerda 130, curva estabilizada. Quatro livrando frequência, Papá Romeu Lima. Como 983, condições de agarrar e decolar sem parada. Afirma, bom, 983. Autorizado ingresso e decolar sem parada, evento 180 graus, 10 nós. 1983. Aeronave 3, continue estabilizado o voto. Força aérea 1, 3, 7, 6, chame torno, 1, 2, 1, 2. Aeronave 3, o 98, ultrapassou aí o curso do localizador, o senhor está visual no setor? No 398, visual. Então complete uma aproximação visual, chame a torre no 186. No 398, chame a torre no 186. Para o 376, tem como baixar trabalho. Loop chegado. 183, decola 26, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado, não, bom trabalho. Obrigado, bom voo. esperando 398, estabilizado no ILS. Desculpe, está muito baixinho sua transmissão, poderia confirmar a mensagem? Gol 1983, contato radar na decolagem, saída da El. Da El, o gol 983, 360, sem restrições. O controle é o 4207 da Azul? O 4207, prossiga. É possível completar a final do procedimento isso? Azul 4207, positivo. Seguindo direto do Serraquinho. Do Salvador, eu vou no 397, na nossa terra. Equipe 5595, autorizando, reporta, tá? Pode. Pista livre autorizada, pouso, vento 190 graus, 109, check trem. Considerando 398, autorizado, pouso, trem bastante travado. Gente, autorizado então Recife, nível 350, via pelo ISC 58. Decola da 190 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5417 no transponder, no chané 61-40. Correto, portão 2, chama pronto para o direcionamento, chama em 1-4-0. Azul 4207, autorizado procedimento. O ISC desce para 2500, KNH 1022, reporte estabilizado. Na final do ISC 2500, 1022, chama estabilizado. 4207 azul. Chama 398, na DA, pessoal, prossegue. Poderia repetir? A 98, na pira seguinte, está a 119 autorizado. Comando Pátio, Pátio 5, confirma o Zulu Juliette Serra. Sim, só um instantinho para a cópia, o Zulu Juliette Serra. Sabe que Luiz, como recebe solo? Gente, confirma o local de sobrevoo, Bravo Luiz. Autorizado então Salvador, Salvador, toque arremetido em Vera Cruz, 1.000 pés, decolagem da 1.0, corrigindo, decolagem da 1.7 com curva direita via corredor axé. O controle em 1.20, decimal 8, a torre em 1.18, decimal meia dúzia e aciona o padrão 0.1.1.6, o Bravo que Luiz. Do 397, vento 1700089, autorizado a DNA de decolar, pista 1-0. O 1397, DNA de decolar, pista 1-0. 8 decimal meia, dúzia, o ajuste 1022, mão voo, Bravo que Luiz. Taxi Trip 5595 com 56 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia e alterna Salvador. Trip 595, taxi via parte principal, Wind Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera da torre em 1, 18.6, dúzia. O ajuste 1022, bom voo. Obrigado, pode esperar 282. Papa Paz, Luz, Juliette, Sierra, pronto, copo. Autorizado para Valença, o nome PES, decolagem da 1-7, curva direita via corredor Axé. O controle em 1-20.8, a torre em 1-18.6, dúzia, e aciona o transponder 0121. Voo 1983, chama centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 251-3325 com Recife, voo 983, boa tarde. Bilhete 10, azul 4217. Azul 4207, reduz a velocidade de aproximação final, chame torre, 1-18.6. 18.6. Torre Salvador, azul 4207, final ILS Whisky. Azul 4207, complete a aproximação, número 1 para pouso, vento no 70 graus, 089, ajuste no 022. Livre aproximação para pouso 4207, da azul. Trip 5595, condição de decolar 5 autorizado. Acima? Ali mantém para prantos. Filmativo. Um 397, decolou 34, controle 1-20.8, mão bom. 208. Luiz Juliette Serra, bom dia. Autorizado, acionamento após pro táxi, parte 5. Trip 5595, autorizado, decolagem, pista 1-0, vento 190 graus, 1-0 mais. Gol 1397, contato radar na decolagem, saída da El sob vigilância. Luz Juliette Serra, autorizado táxi, reporte para ingresso, pista 1-7. Azul 4207, pista livre autorizado, pouso, vento 200 graus, 08 nós. Gente, livre pouso, confirmando vento 208. Isso, 208, ele está variando aí entre 160 a 200 graus com 08 nós. Ok, livre pouso, pista 1-0, 4207 azul. Trip 5595, decola 35, controle 1-20.8. 5595, 208. Tráfico Lisca, autorizado para o seguro táxi, reporte para ingresso, pista 1-7. Controle Trip 5595 do Colônia, sua escuta. Controle Salvador, Trip 5595. De 5955, prossiga. 5595, decolou, está na sua escuta. Trip 5595, contato radar na decolagem, saída Coral, sob vigilância. Vigilância. Autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto para decolagem. 595, acione transponder 0260. 0260. Azul 4207, no solo 37, ao livrar direito no 21.9. Livrando a direita, 219-4207. Vamos aqui, 2500. Tio, mantém 2500 na escuta, o Yakima. Controle 5595, autorizaria direto Coral, Fran? Autorizado Coral 5595. Obrigado. Amador, muito bom dia, Azul 4207, liberando a sua escolha. Azul 4207, bom dia, agilizando na medida do possível, Alfa Juliette 01 no portão. Cliente 4207. Para 260, fone de identificação, desce para 3.000 pés, ajuste no 022. Chama a Torre 118, meia dúzia. Copiou 96. Três um nove oito, para 4.000 pés, ajuste no 022. 4.000 no 022, 398. Salvador, bom dia, OTAN 3896, visual, final no zero. OTAN 3896, bom dia, tem autorizado pouso, pista no zero, vento no 70 graus, 089, ajuste no 022. Positivo, autorizado pouso, pista no zero, OTAN 3896. Uno, está autorizado e reporta ataque. Full Factor aeronave, tem autorizado sua decolagem, vento no 70 graus, 08 nós. Fica atento à esteira turbulência mesmo. mantenha a posição, aguarde para ingresso, Bravo Kilo Whiskey. 260, solicita, você voar direto Itapa. Uno 260, prossiga. Itap, temos uma formação bem na posição mar aqui, é possível? Afirmativo, voa Itap. Sente. Tá 3896 no solo aos 43, livrar direito no 21.9. Bravo que Luiz Calinho mantém pista no zero, 17 corrigindo, 17 pista. Papapá, Zulu, Juliette Serra, decola 43, controle 120, decimal 8. 1208, vai transferir, muito bom dia, o Zulu, Juliette Serra. Bom dia. Salvador, bom dia do papapá Zulu Juliette Serra. Boa, Zulu Juliette Serra, prossiga. Decolado da 17, com curva direita, a sua escuta. Mantém o corredor axé, reportando o farol da barra. O Zulu Juliette Serra, vai manter 500? Confirme. Vai manter 500 ou 1000 pés? 1000. 1000 pés, ok. Tango Eco, controle. Índia Tango Eco, controle. Papá Romeu Índia Tango Eco, controle. Papá Romeu Índia Tango Eco, controle. Que Luiz que decola 46, controle 120, decimal 8. Até mais. posicionado com o sotaque, nosso IOB 107 alternando Natal e autonomia de 5 horas mais 40 minutos. Chanel 6140, taxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal 6, 12, com ajuste 1022, um bom voo. Verdade, Indy Alpha, ponto de espera Torre 1026, muito obrigado, uma boa semana. Até 2500 pés, vai permanecer na minha escuta, descendo, faça a solicitação, Yak Mike. Salvador, voo, siga, voo Chanel 6140, aproximando o ponto de espera da 10, está pronto para decolar. Bom dia, Chanel 6140, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 10 máximo. Vai decolar da 10, Chanel 6140. Eu, 1022, autorizado a LS, repórter estabilizado, 198. 2022, está preso, 198. Bravo, que Luiz, que meu pé no corredor achar na escuta. Parro meu, Índia Tango Eco, controle. Índia Tango Eco, controle. A partir de agora, então, frequência livre para coordenar com os tráfegos, os possíveis tráfegos locais aí da região, o nome é Mike. Assim que acender para 2500, faça a solicitação de controle. Nós lembrei aqui mais. Sandy LS, voo 1260. 1260, completa a torre 118-612, até a próxima. Bom trabalho. Livre coordenação local, o Zulu Juliette Serra, meu pés. Torre, bom dia, voo no 260, 2 milhas de cimbra. Voo 260, um bom dia, tem autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 089, ajuste no 0210. Pouso na 10, voo no 260. Oceaner 1140, decola 50, controle 120, decimal 8, uma volta. 08, obrigado, tchau. Salvador, bom dia, Oceaner 6140, decolado na Pucaru. Sabe 350, vigilância, 1140. Entende. Com 738, bom dia. 738, na via chegada maré para 2000 pés, ajuste no 028. E maré 1028, 2000 pés.